Minas! Vamos colocar no 12 DJ. O quê? É DJ Marcos Cauê? Então é bala, meu irmão. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. E aí, DJ Rodrigo, mete o louco pra galera. Rodrigo. DJ Marcos Cauê, DJ China Insuperável, mais que nome, é uma marca. A pancaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, pega ela, dá tapa, me toma na cadela, vem sapinho, sem desespero, dá tapa. carinha pra mel. E puxa cabelo, vai bote. Não anda só, moleque, que está sem caô. Chega o Flamengo pra aquela duela. Representa, mano, passou. O WL, calma, moleque, fica tranquilo. Fica numa boa, ela é novinha. Ela não é coroa, carequinha. Calma, moleque, bom, vou falar. Mas ela que tá, se não solta o brinquedo, medo, medo, medo. DJ Rodrigo, DJ Rodrigo, DJ do Tauá, DJ do Tauá. Seguro por favor, seguro por favor, seguro por favor, seguro por favor. Passa! Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Laça! Rodrigo. Segura a chifrada, segura a chifrada, segura a chifrada, se te pegar não sobra nada. DJ Darlan, Davidson, Rafael e Josias é o búfalo para o mundo. Você viu nas Olimpíadas, vai, joga a mão pra cima. Esse é o clima, dá-lhe uma chifrada, pega essa bandida. A evolução que veio do Marajó que tá chegando, segura o animal. Tá chifrado. Seguro o búfalo, seguro o búfalo, seguro o búfalo, seguro o búfalo, seguro o búfalo. Laça! Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Rodrigo! Mete o louco pra galera. olha só, olha só, olha só, presta atenção. Se liga na ideia, então vamos assim. Tem doce para o rebo, dá um gritinho para mim. Rebo! Rebo! Rebo! Rebo! Rebo! DJ Rodrigo, bota pra cima. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar

Ah, essa não. Guarde. Sei que eu não fui perfeito pra você, amor. DJ Rodrigo, bota pra cima. a chance que a vida tá nos dando pra viver. O amor, o amor, o amor. Eu vou dizer pro coração que o amor da minha vida é você. Rampa livre! Totalmente diferente! Diferente! Coisa boa pra te conhecer. Nego lindo, vem me dar prazer. DJ Rodrigo, bota pra cima. Me entregar, que não será só uma ilusão.

você não vou lembrar, você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tala eu vou ficar. Bota pra cima. Mete o louco pra galera. Você gosta de ouvir. Ah, essa não, covarde. Rodrigo, mete o louco pra galera. DJ Edilson Batidão. Wow. What the fuck? Ah, essa não pode. Cima, DJ. Férias de verão, nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da mil maravilhas, vai morar daqui, a chave está em cima da mesa. Longe vai ficar, e de você não quero lembrar. Lata as suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor. Você vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar, acima, sou melhor que você. As melhores do ano, com o Top DJ. DJ Rodrigo, bota pra cima. Aqui só toca sucesso, meu brother! Ah, essa não, covarde!